levar até você o maior e melhor show automotivo do Pará. Bora fazer a onda, Fabinho! Só quem tá solteiro joga a mãozinha pra cima. Só quem tá solteiro joga a mãozinha pra cima. E bate na palminha, e bate na palminha, e bate na palminha. Bora, Fabinho! Bora aquecer, Maninho! Então bora, Maninho! Bora pra cima, que é cedo aniversário hoje, legal, tô conversando! Minha rapaziada, vamos chegando no bagulho hoje, o sabadão, Rossi Baile! Passou aquecendo! E o cachorro vai pra cima! Vamos nessa! Pega meu cachorro, pega, pega! Eu falo do Marajó, cuidado com... Pega! Pega! Pega! E agora? Dali, dali, dali, dali, fora Cieguinho, fora Cieguinho. Vai! Quando eu mandar a putaria, vai, a putaria, vai, a putaria, vai, a putaria, vai, a putaria, vai, a putaria, vai, a putaria, a putaria. Então começa! Putaria! Vai, a putaria, as molecas já estão na pista, vai, a putaria, vai, a putaria. Bora, meus caras doidos, como é que é? Se ligando? Bora, meu Ultra Fênix! Bora, meu parceiro Jean, hein? Os bolas de prata já estão aqui, valeu, Jean, você, Boninho! Um abraço! Elas de bola de prata já estão aqui, peso! É proibido ficar parado, porque o setor já está dominado com o mega funk. E assim é o Jadelange aí, comemorando aí! O aniversário aí! Boa, Boninho! É proibido ficar parado, porque o setor... O nosso amigo louco tá aqui com a gente! Eu vou pra cima, as molecas já estão... Batidão, e o batidão, e o batidão, o batidão! Onde o animal na área! É o tal de Rossi Baile! É o tal de Rossi Baile! É que Zé Balde, amigo, vai ser com o parceiro bem! O nosso garçom Léo! Tá por aí, ó! DJ Ídolo aqui com a gente, aí, abraço com muito carinho, viu, maninho? Família Fute Shop também! Tá ali com a gente, pressionando aqui no animal! Aqui vem você, DJ Ídolo, você, Ídolo! Cara, minha participação especial por aqui hoje, né, Elidro? Um abraço muito carinho, você do Fabinho, abraçando o Thiaguinho, top, viu, Maninho? Vamos nessa, bora! Bora, bora, bora, bora, bora! E joga a mãozinha pra cima, segurando, girando, girando, gira, gira! Só quem tá solteiro, girando, girando, gira, gira, gira, gira! Gira, gira agora! Tá chegando, girando, girando, as mãos pra cima vai girando, girando, girando, aí novinha vem nem bala, e no final da seta eu te pego, girando, e abraço muito grande, rapaziada, do Clube Shop, já estão por ali, girando, é do Clube Shop, do Brasil, rapaziada, em mim, girando, girando, e NBCDU, já estão por ali, abraço, um carinho, vamos pegar no Shop, gira, gira, gira, gira, e gira, gira, gira, gira, gira, vai, vai, vai, vai, gira meu cachorro, gira meu cachorro, gira meu cachorro, gira, vai! Bandida, deixa eu te morder, hoje eu vou te enlouquecer. Passei lá, tira, tá, Luna também tá na área! Vai que nessa noite eu vou botar pra TV, bandida, deixa eu te morder. Aí, bandida! Esse é o Hot Vale, tocando pra você. Vai que nessa noite eu vou botar pra TV. Aniversário do Paraná Clube, já soltou, hein? Vamos pra festa, essa noite. Jaderlanja, une peso! Beijo, whisky, é no luxo que ela pira. Fica louca, perde a linha quando toma tequila. DJ Tuíra vem, DJ Fabinho também, DJ Pezinho, Mick. E agora o Thiaguinho! Vai pegar, cachorro doido, top. Meu amigo Luciano, vem ele. E a sua primeira dama já curtindo o Rossi Baile. Minha família Ultra Fênix. Valeu, Luciano. Valeu, Luciano. Ele é a primeiríssima. Agora vai, vai, vai. Alô, Patrick. E a ZDU. Agora, volta. Volta, volta. Mãozinha, mãozinha, pra cima, pra cima, pra cima, pra cima, pra cima, tira, Thiaguinho! Pega o balde, pega o gelo, Red Bull e Black Label. Pega o balde, pega o gelo, Red Bull e Black Label. Parceiro Renan, absoluto! Bora, Renan, como é que é, maninho? Os caras de pau também estão vindo ladinho! Meu amigo Elis, maluco também, é Carlinho, hein? Família, rouba a cena! deixar por aqui, valeu pro Mini Roma Cena. Vai aqui. Meu amigo Buda da Cabanassa, valeu Buda. É o Buda da Cabanassa, abraço muito carinho, você, Marinho. E também os caras do Jardim América. Valeu Buda. Já estão por aí lá do Jardim América, valeu vocês, abraço o carinho, viu? Então por aqui, bora Buda. Bora Buda. Bora, bora, vem. Vem! E aí? Tá gostando, filho? Agora! Então rebola pro papai. Rebola pro papai. Rebola pro papai. Rebola pro papai. Rebola pro papai. Rebola pro papai. E o gordinho mais tarde. Rebola. Aí tu já sabe. Rebola. A onda. Rebola pro papai. Vai. Vai. Papai. Chega, malandrinha! Rebola pro papai. Chegue em Flavinho! Passa muito carinho também, parceiro amigo Paulo, BL, Verdão, Barra, Mega Rossi, equipe sem fronteiras, sempre ao lado vocês! Um abraço, Paulo, você é Rossi também, minha amiga Nilson por ali, minha amiga Dai também, a bonequinha! Minha amiga Leila do Ponte da Nene, e a minha parceira amiga Vanessa! Alô, Vanessa! Gente, Felipe aqui com a gente lá do Mega Pressão Light, do Jardelândia, ele é a primeira dama, bora Felipe! Tá ali, Rottweiler, quando o cachorro toca, ela não pode ver a nave e fica louca, quando decola ela... Gira, Thiaguinho, família! É assim. Passa bem com o carinho aqui, top, família aí. Aí, Clube do Show, já são aqui hoje. Meu amigo Valdeci, do rapaziada, Valdeci. Vamos curtindo, família Clube Show, já são em peso. Valeu vocês, abraço e carinho, viu? Passa, Renato, tá aí com a gente, Renato. Valeu, maninho! Já chegou causando, como sempre, diferente, minha nave do som. Eu te amo. Meu amigo Rosserinho, bem parceiro aí. Alô, Rosserinho, Bosque. Por aqui, ó. Os caras de pau, só no uísque, só na manha. Impressionando. E aí, Alexe? Afinal de contas, no cachorro doido é assim, ó. É rock doido. É rock doido. É rock doido. É rock doido. É rock doido. E agora? Bora, cara! Bora, bonequinho. Bora, bonequinho. E a amiga Ellen também, você, Ellen, abraço pro Clarinho, tá legal? E a amiga Amanda também, e a amiga Jennifer, todo mundo! É o poderoso, e agora? Vem curtir com a nave, vem pra cá se divertir. Parceiro Urso aí com a gente, artilheiro do Paraná, bora Urso! Valeu! Muito show! Tá ali com a gente, pressionando! Também da rapaz, também, bola de prata, já estou aqui, Pias Rossi, toda a comitiva, galera aí, aí o bola de prata, já são curtindo, Rossi Weiler e Kelvinson! Parceiro Renato aí com a gente, montador aí, da Claro, da Vivo, da Oi, valeu Renato, tá aqui no cachorro doido, boninho. Jay Luan, alô Jay Luan, você aí, a do Música e Som, já está aqui, valeu Luan, Jay Luan, um abraço viu Luan, a do Música e Som, está aqui, peço, se confino, aniversário do Paraná Clube, um abraço viu Luan. Logo mais tem maestro, vem pro Iraboy, e tem um show do Rossi Weiler, o show que vem envolvendo todo o estado do Pará. Vamos. Aí o animal gira tudo. Sorri! A putaria no pistão vai... E agora? Repressão do começo ao fim aqui na Rossi Weiler! A pressão não para. Bora o bastidão, bora, bora o bastidão. Quem diria, quem diria? A Rossi vai no dentro da periferia. Quem diria? Enquanto rodeado de bandida. Vem, vem, vem. Bora o bastidão, no bastidão. Vai, vai, vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Agora. Vai. Vem chegando, aquecendo e aquecendo. Vem, vem, meu cachorro, bora. Pega, pega, meu cachorro, pega, pega. Agora vem, é periquita, vem. Os homens solteiros, mãozinha pra cima e chama ela. Chama, chama, chama periquita, chama. Chama que ela vem, chama que ela vem. Vem periquita, vem. Chama que ela vem. Para o bacidão, no bacidão. Para o bacidão. Para o bacidão, para o bacidão. Bora, Thiaguinho, bora, bora, Thiaguinho. Estourei logo o Xandão, é de meio botar na mão, porque ela que se diz, mas que absurdo. E os bolas de prata do Sanderlante estão aqui na área frontal, valeu vocês! Bola de prata, os seus bolas, é, olha o que é! Daniel é quem comanda o show, sobe na nave, com o corpinho bem suado. Bora, Dodô, Dodô, como é que é, Dodô? Valete que comanda aqui. Tô linda, menina, tudo é bom. Bora, minha CD, já chega de peça, a Cristina Rossi vai se pra o lado. Bora, minha CD! Chega roubando a cena, calcada pra viola e a valete no esquenta. Isso que é bom de ver, é sempre ao lado, hein? Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai chegando, vai chegando, vai chegando, vai chegando. Vamos, agora! Vai! Essa vai te ver maneiro. Vem, meu parceiro Kelvin! Vamos assim também, vencer a nossa parceira aí, do time Paca Furada, tá aqui com a gente. O bonde das maravilhas, dançam pra valer, cada Fabinho, das meninas. O problema delas é que elas dão maior valor. Desce, desce, desce, desce, desce, desce, desce, desce. Quebra, quebra, quebra, quebra, quebra. Desce, rebola, desce, desce, rebola, desce, desce, desce. Vamos, Seguinho! As meninas pira quando os mano bota, tira, bota, bota, bota, bota. Artuzinho, guerreiro! É a tua, vai! É a tua, vai! É a tua! Beijo devagarinho! Esse gordinho é muita onda, mano! Vou te contar, viu? Eita, gordinho! Essa vai especialmente. É de seu sapato performático. Gostou de dançar e na chapa. É novidade! Cai aqui pra frente pra tu ver como que é bom. Bota a mão na cintura e deixa aí até o chão. Vai, vai. Quer essa bunda no chão? Quer essa bunda no chão? Tira! Ele comprou especialmente pra fazer o show hoje, viu? Ele vai lançar hoje o seu sapato performático. Gira capoeira, gira, gira, bora, bora, segue. Olha a capoeira chegando aí, ó. E assim, ó. Vai, vai, vai! Rottweiler, o cachorro doido. E olha cá, olha o bicho, olha cá. O cachorro doido do Pará. Cuidado com a fera no escuro, ela é um perigo. E a fera, cuidado que a fera é o perigo, hein? Cheguei, top, bem, tá aqui a gente, nosso amigo também, Tubarão Branco, viu, Marinho? Dia 12 de outubro, carreira Tubarão Branco aí, em Tupinambá, no Parque Show. Também dia 8 de outubro, sábado, tem carreira Tubarão Branco aí, e vou do Marajó, no Mangueirão do Samba, a celebração Bahia, e domingo, a Toca do Leão, Jaderlândia, 19, carreira Tubarão Branco, chega no Maracanã, e Pop Live, eita, Tubarão! Respeito o animal que tá chegando. Vou dar aquela serrada, né? Ó, Tuíra. Grave, olha o peixe, esse é o bicho. Joãozinho, açaí, a Guibraz, a fera das marcantes. Se correr, o bicho pega. Se ficar, o bicho ficar, o bicho ficar, o bicho ficar, o bicho ficar, o bicho ficar, o bicho ficar, o bicho ficar, o bicho ficar, o bicho ficar, o bicho ficar, o bicho ficar, o bicho ficar, o bicho ficar, o bicho ficar, o bicho ficar, o bicho ficar, o bicho ficar, o Paulo tá aí com a gente, bora, Louro! Aí comemorando seu aniversário, bora, Maninho! Nosso amigo louco do Vila Nova também, tá na área! Olá! Família Bola de Prata aqui do ladinho, valeu vocês, um abraço e um carinho, hein? Galera da Fiel tá ali com a gente também, Fabinho! Que eu te amo, e... do Clube Shop, já são por ali, galera do Clube Shop, um abraço, um carinho. Todo mundo! Bora, minha CDU! Os caras de pau também, maninho, aqui do latinho. Um abraço, garoto, valeu! Um abraço pro carinho, bem, que top, bem, rapaziada, bem, na outra frente, já são em peso do latinho. É outra frente, um abraço, um carinho pra vocês! Já já, Twitter Boy e Pedrinho, nosso maestro! Homem que é da região, hein? Pra sempre ação! Vendo! Vem, vem, vem, vem, vem, vem! Libera, Janinho! Ô, doce! Bora, Paulo, bora, Rose! Como é que é, Rose? Bora, Paulo! Minha amiga Nilza, bem para Nilza, você, um abraço, um carinho. Minha amiga Dai também, minha bonequinha, um abraço, um carinho, hein? Bora, patroa Lene! E a Lene do Ponte, da Lene do Carvalho, hein? Você e a Vanessa! Família J também ali com a gente, Fabinho! Toda rapaziada aí da família J tá na área! Chama! Chama! Chama! Agora eu quero ver! Chama ela pro show! Vai! Vai, vai, vai, vai! Se abraça, meu parceiro amigo Elder, bem na brocha, essa por ali! Fala, Elder! Meu amigo Ricardo, meu parceiro, amigo Marcinho, por aí, você, Marcinho. Valeu! Ô, Marcinho, carinho, tá legal? Aqui, ó. Meu amigo Aurélio, você, bora, Aurélio! Alô, Dudu! Bora, minha CDA! É final de semana, hoje eu vou sair curtir um amigo. Fala aí, Dudu! Hoje é o Rubim, passageiros da nave já chegou. Ítalo do Cavanhaque, só na mão, olha. Que Rubim! Esse não, ó, ó, ó. É marcante, ó! Você me perdeu e agora... Ai, ai! Vai, vai, meu amor, chegou a hora, eu aprendi. Já te esqueci, não quero mais você. Doutor GDA, tá aí com a gente, presente! Paulinho! Tô cansada de sofrer. Gira! Fruto da terra. Então aqui ó, amigo Dodô, passa bem, GDA, sessão aqui também, passando amigo, meu amigo Rafael, toda peça bem, 5G, já estou na área, fala minha 5G do Aura! Passando o Maico também, tá na área, fala Maico, um abraço, viu, Ninho? Dia 2 de outubro, aniversário aí do Silva! Silvia Morena, esposa do Renato. Você me perdeu e agora chora. Fala aí, minha 5G do Aurá, sempre ao lado. Valeu vocês, Guilherme. Você um abraço muito do coração, minha 5G do Aurá, sempre vocês, hein? Sempre ao lado da Rossi Baile, da 5G do Aurá, valeu. Fala, Marquinho. E agora? Pra Candão aí com a gente também, a rapaziada aí do Maranhão, curtindo o Hot Valley, meu irmão. Aniversário do Paraná Clube. Aí tu diz assim, que ele é amor que não te ama. Aí tu fala assim, ó. É. Aí tu já sabe. Mas agora eu alô, Xixi. É assim, ó. Os caras de pau, Fabinho, aqui do latinho, pressionando tudo, os caras de pau, só no uísque hoje, meu irmão. Pra você. prepara, prepara, prepara, prepara, prepara, prepara, prepara, prepara, prepara, como é que é você, Boninho? Vai, vai, vai! Vem chegando o batido. Bora para o batidão! Bora, bora! Passa muito carinho em vocês, hein, Felipe aí do Mega, aí do Mega Bração. Alô, Felipe, lá do Mega Bração, abraço muito carinho, aí do Bração Light, do Jalderlanja, e a sua primeira dama, 11, valeu você, Felipe Marinho, de aniversário hoje, primeira dama, né, Felipe, hoje, Grêmio Marinho. Passando o Caio, daí com a gente, bora, Caio! Meu amigo vem, passou amigo GR, passou amigo Renato, o Bahia montador de Torre e da Oi, já está aqui, ó, esse é o cara, hein, valeu Renato, bora Juninho Cunha, cabeleireiro tá aí com a gente, bora Maninho, um abraço. Me diz, me diz. Todo mundo tá maluco, todo mundo tá pirando. E aí, parceiro Rafael? Deixa tudo no escurinho. Deixa tudo no escurinho. Alô, meus badalados! E as badalesses! Já estão aqui, ó! Quando chega, é muita ostentação. Curtindo o rock vai, o cachorro tá brigando. Essa galera, quando chega, é muita ostentação. Curtindo o rock vai, e aí, ó! Você tá doido, cachorro, você tá doido. Você tá doido, cachorro, você tá doido. Você tá doido, cachorro, você tá doido. Doido. Ele tá quase doido, daqui a pouquinho ele fica doido, ele fica doido. Cachorro doido do Pará. Você tá doido, cachorro, você tá doido. Você tá doido, cachorro, você tá doido, tá? Tá doido, cachorro. Tá doido, tá? Chegando dia 19 de novembro aí, aniversário da família, aí Clube Shopping, aqui na Arena, Bola de Ouro, tá legal, chegando aniversário da rapaziada aí, da equipe aí, a família Clube Shopping tá chegando, dia 19 de novembro, aqui na Arena, ouro, viu, Marinho, aqui no Bola de Ouro, tá chegando, aniversário da família, vai ser pressão. E com o Zozão aí, aí do Negro e Matrix, Ouro, Anjo, Maneiro, Matrix, pra celebração, hein? Bora, Clube Shop, bora, bora, Clube Shop. Um abraço, meu parceiro, amigo Lendo, Carroceiro, já por aqui, também a Daiane, também a Bonequinha, também o Natal, também o Adriano, Play, dos Badalados, já estão na área, valeu, Lendo! Bora, Adriano, play. Alô, Adriano. Bora, play. Bora, play. Bora, play. E aí? E o caqueado, vai. Vai. Vem, vem. Vem que vem. Já já tudo é boy. E Pedrinho Mixer. Já já. Dá pressão. Vem. Vem. Chama, chama. Chama. Chama. Chama. Vem mulher, vem galopando que o cavalo tá gostando. Vem mulher, vem galopando que o cavalo tá gostando. Cavalo ficou parado, galopa de frente, galopa de lado. Cavalo... O cachorro doido do Pará. Tá gravando? Meu amigo Vitinho, também da Jamaica, alô Vitinho! Um abraço, meu irmão! Vem mamando, vem mamando! Tá gravando? Tá gravando? Passa o mundo aí pra você, bem, Julião! Julião aí, eletrizante! Ele, o Thiago! Favelado, já estou na área, papai, toma, senhor! E agora? Tá gravando? Tá gravando? Então grava lá, meu mamãe. Meu amigo Dinei também, o Ribeira, a dama aí, a Michele. Alô, Dinei, como é que é, Dinei? Tá gravando? Vem, Guilherme, Guilherme, Paraná, já está aqui. Bora, meu Paraná! Tá só começando, hein, Paraná? Tá só começando. Bagulho doido. Bagulho doido. Bagulho doido. Agora. Sete games vai dar hoje. É sucesso total, hein? É agora! Já sabe o maestro da Ventura Boy. Vem um pouquinho. Um abraço para o Carim BG, Jay Joel, valeu Joel, você, Marinho. Um abraço do Fabinho, Joel. Do Kelvisson. Um abraço, hein. Bora, filha. Bora, Pedrinho, já é o Zé. Bora, Fabinho. Já já chega, Pedrinho, Mix do Irabó aí. Aí o quarteto se forma. Aí tem o novo show do animal. Vem, vem. Olha, parceira Andressa, deu uma forra, hein? Fica. Ela fica de quatro pra mim. É? Ela fica de quatro pra tu. Fica. Pra conseguir o cachorro doido do Pará. Fica. Depois de quanto tempo, hein? Fica de quatro pra mim. Fica de quatro pra tu. Bora tocar tudo, maninho! Pode crer, Felipe! Um abraço, carinho, Felipe, pra você, Marinho. E do Fabinho. Valeu, Felipe! Fala, Ailton. Ailton do Cavanhaque, meu irmão. Meu irmão, Simoninho, Henrique também aqui do ladinho, viu, Fabinho? Fabinho, os caras de pau também, impressionando. Vamos lá. Bora, fute shopping! E esse abraço pro carinho também, os rapazes dela também. Família 5G do Aurai também, nossa CDS, Arthur do ladinho. Bora, minha 5G! Bora, vai CDA! Bora, Vitinho, pressão. Tô falando, manha. Eu confundo ele com o Arthurzinho. Eu não vim pra me curvar. Eu vim para conquistar. Eu não vim pra me curvar, não. Eu vim pra... Rapaziada aí de Bacuru, lá do Maranhão, também aqui com a gente. Bora, Tuíra, boy! Bora, maninho! Você pode mais, Chaguinho? A gente chegando aqui pela primeira vez no Una, fazendo uma super onda, super festa. Aqui no aniversário do Paraná Clube! Primeiro aninho aí, e a Hot Vibe chega, Neto! Parceiro Watch, ela tá aqui do ladinho. Essa tá potente, viu, Watch? Só filé. Boa! E ao sul do reggae. E assim, ó. Bora, Paulo, bora, Onça. Você, bora, Onça, como é que é? Minha amiga Dai, também a bonequinha por ali. Bora, Leni, do Ponce, da Lei, do Carvalho. Você e a Vanessa. Cabeça de gelo. você aqui hoje, adversário do Paraná. Alô, você aí? Diretamente do Codó, pra você aqui hoje, ó. Eita, saí! Hot Baile, senta a pressão dentro de você. Aqui a mordida é segura. Bora viajar, maninho! Eu faço todo carinho também, meu parceiro Jackson. Ele, companhia do Ricardinho. A equipe TS. Aqui, aqui, ó. Valeu! E o meu cachorro, Tuíra, como é que tá, hein? Tá muito firme, velho. Minha equipe Bebe Trânsito, tá bom, Maranhão também. Obrigado pela presença, meu parceiro Ricardinho Impressão. O Bigoga também, aqui, ó. É. Ailton do Cavanhaque, o Henrique, Rodrigo, visual. O cara que comanda aí o visual. E toda a galera da Vila Esperança. Valeu, Rodrigo! Bora dançar, velho, bora dançar. O animal toca tudo, meu irmão. Já já o show do cachorro do. E assim, Vitor, do jeito que tu gosta. Aí a Leire se lembra da onde, Leire? Olha o coração, viu, Leire? Capa que tem ombro amigo por aqui, viu? É, Vanessa. Segura a Leire por aí. Lembra do gozinho gostoso? Olha essa equipe aí, Thiaguinho, Fabinho, trio das exagens, estão aqui na, já, aqui na área, esse trio, meu irmão. Ele chega zezando tudo ali, ó. Parceiro Paulo e companheiro da sua esposa Rose, sempre, sempre, sempre aqui com a gente também. Obrigado, Paulo. Sempre. Olha o que é, olha o que é. Meu amigo Ítalo. Bora, Ítalo. É o som do reggae, hein? A gente sabe e conhece. Olha os fiéis ali com a gente também, Fabinho. O minha Fute Shop também tá na área. Tá impressionando tudo, meu irmão. É o aniversário do Paraná Clube. Bora, bora, bora, bora, bora, bora, vai, vai. Olha que marcante, Fabinho! Jimmy, vai! Jimmy! Olha o batidão, olha o batidão! Eles estão aqui do ladinho, estão na área, minha GDA! Banda Tecnologia. Alô galera, olha só quem chegou, detonando muitos áudios, fazendo muito show. Que é? Um sangue bom, que veio pra ficar, é 100%. Bora Arca, parceiro Arca também de grudadinho, só na montanha. Pressionando, né, maninho? A galera GDA. Vamos lá, Hot Voile! Tudo a ver com o Marcelinho e Mutuca e o... Cachorro Dei? Cachorro Dei? E o Bidu, e? Começando sem parar, tem o Paulo e o Dandan, e o Pânia... Vem brincar! A galera GDA, é